dancing on the beach. We're rolling and moving, moving to the beat. Lumbar reggae, away, away, away, oh, ah. We're gonna dance about the reggae through the night. Just wanna see you dancing. Come on, get them to see. Some is alright, now you have to try. Close your eyes, you got it. Keep going for a ride. Keep a good that you can. Let the feeling go, for sure you do it well. But your freedom to the friend. Come on, let the music blow your mind. Lumbar reggae. Yeah. Come into the rhythm, let your mother move around. You will find a way to do it right. If you're ready, let's dance in night and day. We're gonna have some fun. Lumbar reggae. Dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada, dançando lambada dançar, dançando lambada, é, dançando lambada lá, dançando lambada, é, dançando lambada, dançando lambada, é, dançando lambada lá, dançando lambada, é, dançando lambada. Hey! Alegria, esperança, sou nessa mistura que... lingi, kisikisi mukulinga, hola hola mukulinga, buka buka buka lingi. Linga, buka, buka.